04 ao 00, 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Voa no 7 no 5, controle. Prossiga, no 7 no 5. Prossiga, voa no 7 no 5 na escuta. Ok, Gol no 705, centro solicita que o seu suba a registro de nível 340. Em caso de falha de comunicação, caso de falha de comunicação, irá manter o 340 como final. Sim, 340 restrito. Em caso de falha, fica final 34, 97 e 105. Controle, Gol no 804, bom dia. Gol no 804, contato radar, sub e mantendo 360, sai da EL. 360 da EL. Gol no 607, sendo centro de Recife, na frequência. 1288, ao término 3325. 288, 3325, obrigado, bom dia. 1162 a bordo, autonomia de 3 horas e 5, só pela Guarulhos. Confirme apenas a autonomia? 3 horas e 30. Afirmativo, gol no 897. Segue o tráfego da TAM como número 2 no ponto de espera, torre 108612, altímetro no 0 no 1. Sim, no 0 no 1, ajuste, segue o tráfego da TAM, 18 no ponto de espera, gol no 897. 108.6, corrigindo, 108.6, altímetro 1011. Gol no 897. Falou, Salvador, gol no 605, pronto para o táxi. Com 145 a bordo, alterna Guarulhos, autonomia 0350. Afirmativo, gol no 605, aguarda para o táxi. Aguardando, gol no 605. Alterna 133, decimal 25. Recife 1288, alterna 13325, gol na 795. Vai passar um bang da companhia. Vai seguir o bang da companhia como número 3 no ponto de espera, o altímetro no 0 no 1, no ponto de espera 3086. Ciente, como número 3 do gol no 605, altímetro no 0 no 1. No ponto de espera 3086, torre. 3086, torre. No ponto de espera, gol no 3597, pronto, ponto de espera, dá um no 0. 3597, ali decola, pistão 0, 0, 4, 0 graus, 2 horas. Ah, linda, igual dono 3597. Salvador, dia, 1897, não, 90, pronto. 1897, bom dia, após o TAN Lima, tem? Após o TAN Lima, tem, 1897. Salvador, gol no 605, próximo ao mundo de espera, pronto para a decolagem. Gente, no 605, após o rolagem do gol, ali mantém. Após a decolagem do gol, ali mantém, gol no 605. Sete ao 06, 1935, boa viagem. 1935, boa. Controle, bom dia, tá 3517. São 3517, contato radar na decolagem, subam nível 380 na saída Gol, transição, Ocito. 380 no perfil da Gol, eu fiz o TAN 3597. Afirmo. 128.8, alterna 133.65. 288, confirme a secundária? 133.25. 3325, né? Noite 97 ao 09, 1935, uma boa viagem. 1935, boa. Controle, bom dia, gol no 897. Gol no 897, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da EL, até a posição Leda, após Leda, direto Bridge. Da EL, Leda, Bridge, 360, 897. Provável é da EL. Muito obrigado, espera aguardar. No 605, decolagem autorizada, 030 graus, com 10 nós, pista no grau. Gente, decolagem autorizada, gol no 605. Pronto, cópia. Tá 3153, Salvador Galeão, autorizado nível 360, via Upper Zulu no 4, decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleda, após Leda, direto Krat, onde intercepta a rota Upper Zulu 1-4. 5432, transponde o controle em 1-9.35, tá 3153. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu no 4, decolando da pista 1-0, primeira curva direita, no perfil da Dael. Transição Leda, quando apoia o Akrat, intercepta o eixo da Upper Zulu no 4. 5432 no nosso transponder, 199.35, controle. Apenas o transponder? 5432. Protegimento correto, reporte quando pronto, fracionamento push, tem 3153. Reportaremos. No 605 da Gol aos 1-1, controle 1935, com boa viagem. 1935, bom dia, Gol, no 605. Motor ligou no 605, bom dia. Gol no 605, contato radar, 5 milhas sudeste de Salvador, subo nível 360 na saída da El, até a posição Leda, após Leda, direto Krat. 7360, sem restrições, da El, Leda, Krat, gol no 605. 3597, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 1288, confirmando secundário 13325. Afirmo. E aí, obrigado e bom domingo. Falou. Paulo Tan 3153, que tem cancelamento no 1-0. Autorizado, 3153, chame táxi. Amarelo, táxi, 3153. 897, chame Centro Recife, na frequência 1288, ao termo 3325. Pode repetir pro Gol 897? 1288, ao termo 1325. 288, 305, chama o Centro Recife, na frequência 1288, ao termo 3325. 288-3325, ano 605, bom dia. Para o táxi Dan 3153, temos 123 a bordo, 4 horas alternando Campinas. Para o controle? É o Papa Romeu, Romeu, Rocha Brava. Prossiga. Ali, Grupo Zulu, Costa Azul para Salvador, 510 para o litoral autorizado. Esse Romeu, Rocha Brava, confirma o trecho condicionado. Está ainda acionado 2000. Ok, sim, adicione 0242, mantém 500 pés, condições visuais, ajuste no 0111. Fala através de situação. 0242, repórter situação. Grato, Ronaldo Cabral. Bom, Salvador, bom dia. Papa Romeu, Mike, é do Victor. Vito 44, quantos a bordo? 7 a bordo. Manati, mil pés autorizado, 97 direito, foi do Axé, 1935, 0125, Vito. Autorizado Manati, mil pés, 17, curva direita, controle 1935, Vito. 86, Vito. 22, 86. Pode manter 0125. 6 metros, é o canal. E Salvador, bom dia, Papa Costa Azul, intenções de Iraque 4. Baixa intenção, passa a direita da 17, vai para a mata. Já está autorizado, vaso da direita, corte final para a bata, o Romeo Oscar Bravo, ajuste 1011. Preparar final para a bata, o Romeo Oscar Bravo. Torre Salvador, tá 3153, ponto espera 10, pronto. 3153, muito bom dia, a linha e decola, 10080, dá os 3, nós 3153. Bom dia, a linha e decola da 10, tá 3853. Romeu Oscar Bravo já avistado, livre pouso, pista 17, 080 graus, com 5 nós, Romeu Oscar Bravo. 080 com 5, livre pouso 17, Oscar Bravo. 3153, Datan, decola os 23, controle, 1935, a boa viagem. 1935, controle, ótimo, domingo, cara. Controle em Salvador, muito bom dia. 3153, decolado na Dael, cruza 2500. 3153, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da Dael, até a posição Leda, após Leda, direto Crash. Nível 300, restrito na Dael, Dael, Leda, após Crash. Pode voar Dael, da presente, 3153. Autorizado. Grato. Gente, só lá os 24, fica bravo, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Bahia Corvetto, no pátio 4, acionado para o táxi. É Corvetto, táxi autorizado, é posto para ingresso, Vitor. Vitor. Mike é com o Vitor, a linha decola, pistão 7, 030, 050 graus, 4 nós, Vitor. Autorizado a cair,